Eis aqui a resposta chave, quando alguém perguntar quem sabe. Não dê nenhuma resposta, aceite a minha proposta, responda apenas tchui, tchui, tchum, clac. Nós te asseguramos que nunca falhará. Basta responder tchui, tchui, tchum, clac. Já existe muita gente respondendo tão somente tchui, tchui, tchum, clac. Tchui, tchui, tchum, clac. Quando alguém faz um discurso, utilize esse recurso. Se lhe fazem perguntas tchui, tchui, tchum, clac. Nós lhe asseguramos que nunca falhará. Basta responder tchui, tchui, tchum, plai. Se sua mãe lhe perguntar, não é hora de deitar? Tchui, tchui, tchum, plai. Tchui, tchui, tchum, plai. Se alguém quiser saber o que vai ser quando crescer? Tchui, tchui, tchui, tchui, tchum, plai. Nós lhe asseguramos que nunca falhará. Basta responder. Chaves, quem comeu todo aquele bolo de chocolate que estava na mesa da minha cozinha? O bolo de chocolate? Quem comeu? Tchui, tchui, tchum, plain. Dona Clotilde, como se sente uma pessoa que tem cara de bruxa? Cara de bruxa? Como se sente uma pessoa? Tchui, tchui, tchum, plain. Seu Barriga, quando o senhor vai mandar consertar o meu telhado? Quando chove, chove mais dentro de casa do que fora. Consertar o seu telhado? Tchui, tchui, tchum, plain. E então, seu Madruga, pode me dizer quando vai me pagar os 14 meses de aluguel que me deve? Os 14 meses atrasados? Tchui, tchui, tchum, klein. Chiquinha, vem cá! Você sabe quem quebrou o vidro da janela da minha sala? O vidro da janela? Tchui, tchui, tchum, klein. Dona Florinda, o que a senhora sente quando o professor Girafales está bem perto da senhora? Professor Girafales, o que eu sinto? Tchum, tchum, tchum, clai. Ah, professor, tem um vestido de noiva na loja da esquina que é divino. O que o senhor acha? Vestido de noiva? Na loja da esquina? Tchum, tchum, tchum, clai. Kiko, Kiko, você sabe onde tá o sanduíche de queijo que eu tava guardando pro meu lanche? Um sanduíche de queijo? Um sanduíche de pão francês com queijo mussarela bem gostosinho? Tchui, tchui, tchum, clai.